mobiliza. Agora porrada, agora porrada. Tá na cabeça, tá na cabeça. Língua na nuca, língua na nuca. Valeu, garoto, valeu, garoto. Mão na bunda, mão na bunda. Ele vai bater, ele vai bater. Aproveita agora, aproveita agora. Dá um beijo na boca dele. Dá um beijo na boca dele. Valeu, garoto. Valeu, agora porrada, agora porrada. Tá na cabeça, tá na cabeça. Língua na nuca, língua na nuca. Ele vai bater, ele vai bater. Aproveita agora, aproveita agora. Dá um beijo na boca dele. Dá um beijo na boca dele. Valeu, garoto. FM. Stop fucking around! Para de brincar comigo. Stop fucking around! I'm gonna fuck you up if you keep fucking me over. I'm gonna fuck you up if you keep fucking me over! Você fica mexendo comigo, eu vou matar você. Ya nakib du tane raisa anta madaltam. Aê! Não, não, você já ouviu a música dos Tuaregs, maluco? Não, ainda não. Essa aí no fundo, ó. Yeah! Ei, Caipirinha, essa turma fica zanzando pra lá e pra cá no Saara. E esse cara que canta aí, rapaz, esse é um... Oh, pera só um instantinho, Caipirinha. É, Nandão, dá um pouquinho mais de volume no Caipira lá, por favor. Diga, Caipirinha. Esse jovem melhorou. Que canta aí na frente é um cara que tem um carisma. Que você acha que ele é o Skylab do deserto. Cara, mas ele é o Skylab esse do deserto. Cara, não, você vê ele, é o cara que você olhou ele encarando o microfone assim. Você tem que parar pra olhar esse rapaz aí. É um espetáculo. O nome do grupo, né, do coletivo... ninguém sabe falar isso aqui na realidade. É Tina Ri Wen, T-I de tatu, I, N de nada, A, R de rio, I, W de ru, E de errado, N de nada. Terça-feira passada, eu levantei a bola, ela ficou quicando e eu não fiz mais nada. Mas enfim, as informações sobre o lançamento do livro dos Paralamas, com as minhas fotografias cobrindo 25 anos de história de Herbert, Bigorrilho e João Baroni. O lançamento do livro acontece amanhã, são duas datas na realidade no Rio de Janeiro. O livro no Rio de Janeiro tem esses dois lançamentos, em São Paulo, um em Campinas e outro na cidade de São Paulo mesmo. Amanhã no Rio de Janeiro, é dia 13, na Livraria da Travessa. No Shopping Leblon, Livraria da Travessa, no Shopping Leblon, a partir das 19 horas. A gente volta a se encontrar dia 25, segunda-feira, na FNAC do Barra Shopping. dia 25, segunda-feira, na FNAC do Barra Shopping. E aí, contando com a participação do Dapiev, que fez o texto, e do Ricardo Leite, o designer que bolou a concepção gráfica visual do livro. Então, a rapaziada que quer bater um papo com o Herbert, com o Bia, João, comigo, sabia do livro, enfim, essa situação toda, vocês têm duas datas. Amanhã, dia 13, na travessa do Shopping Leblon, ali na Fran de Melo Franco. Manja, né? Esse shopping novo, não sei o que. E dia 25, segunda-feira, na FNAC do Barra Shopping. Aí só no dia 25, segunda-feira, com o Dapiev e o Ricardo Leite, certo? Diga lá, Nandão. É, perguntinhas aqui pro Sky, né? Várias perguntas. Querido. Sky Love. Aliás, programa totalmente romântico hoje, né? É verdade. Começou com o negócio da gravata, né? Que é uma verdade. Música realmente... É verdade. Homenagem, né? Homenagem, né? Você quer dizer? Ô, chefe, o Kleber Vinícius tá perguntando se você, além do Arrigo Barnabé, a galera do rock alemão influenciou de alguma forma o seu som. Tangerine Dream, Can, enfim... ele acha que sua música tem um pouco a ver com essa galera aí, rock alemão, Arrigo Barnabé e coisa e tal. Arrigo Barnabé, sim. Rock alemão, acho que não. Tangerine Dream, não é por aí, não é por isso aí, não. Bom, enfim, temos aqui também o Alexandre Queiroz, Vila Velha, Espírito Santo, Fabrício Xavier, Genilson de Santa Luzia, Minas Gerais. Manda um abraço pro cara aí. Genilson, pô, tamo junto, Patrícia, né, Maqueda, acho que é isso, Maqueda, não sei. Conhecido de alguém aí, né, pelo visto. Renato Bial, Ednardo Barros, falou que a gente nunca leu o e-mail dele. Então leu. É isso aí. Ele tá perguntando aqui, é um disco lançado nos anos 60, chamado Pet Sound. Ah, não. Do Beast Boys? Não, maluco. É Pet Sounds com Beat Boys. Pois é. Não é Beast Boys nos anos 60? Ih, enfim, trocou as bolas, né? Exatamente. Rapaz, é preciso trocar de humor, porque essa droga ele tá te matando, ele tá desorientado, O início do Pink Floyd, ele falou que o Rod Stewart chegou a ser convidado para ser... vocalista Led Zeppelin. Todo mundo foi convidado para ser vocalista Led Zeppelin. O Skylab mesmo foi convidado e não quis, pô. Porque ele fez muito bem, inclusive. É verdade. Skylab, aproveitando essa perguntinha aqui da nossa torcida, você falou do Arrigo, né? Agora é interessante, você tá já partindo pro oitavo disco, acabou de lançar o sétimo, já pensando, mostramos aqui com absoluta exclusividade uma música que já é do seu próximo disco. É. Tem noção de quando sai esse disco, o oitavo? É uma produção anual, né? Eu não chego ao ponto do Frank Zappa, que produzia uma média de 3 por ano. Mas, assim, eu tô conseguindo manter uma média de quase 1 por ano, né? E o meu próximo vai ser no próximo ano, evidentemente, e vai ser produção do Cassim e Berna. Essa era uma informação fundamental para ser passada no programa hoje. O Skylab será produzido pelo Berna e pelo Cassim, quer dizer, e vai ter aquele convite para fazer aquele bum-bum-bum? Tocar aquele baixo? Oh, yeah. Tudo bem. Opa, obrigado. Cavadinha. Cavadaça, né? Cavadaça. Mas enfim, a historinha é a seguinte. Então, olhando para essa sua carreira de bastante tempo, tranquilamente, a gente vê o seguinte: você não tem um concorrente, né? Você não tem um cara parecido com você. Ou se tem, eu não conheço. Tem algum? Eu não saberia te informar. Agora, tem pessoas que eu gosto. Né? Tem pessoas que eu gosto. Eu, por exemplo, te trouxe aí alguns discos. Eu não trago muitos porque você acaba não tocando quase nada. É verdade. E você ficou debochando do meu case. Não, eu não debochei, não. Você ficou debochando do meu case. Eu quero ter um case igual ao seu. Eu botei a fotografia aí, do Tico Tico. Aí eu coloquei na mochila uma meia dúzia de CDs aí pra você tocar. Se puder tocar, não sei lá. Ô, Maurício Pereira. Já mostramos esse disco aqui. Você sabe que Maurício Pereira, bom, você sabe a origem dele, né? Dos Mulheres Negras, ele com a Bujanra, né? E nesse meu disco, Skylab 7, tem uma música que nós compomos juntos, em parceria. E nós cantamos juntos também. O mundo está sempre girando. A música termina o disco com esse dueto entre eu e o Maurício Pereira, né? Então deixa eu complementar aqui a perguntinha. Olha o Touareg aqui, ó. Qual é a música que você participa com o Xará aqui? É O Mundo Tá Sempre Girando, é a última música do disco. É mesmo? Essa aqui? Não, não, do meu disco, do Skylab 7. Do meu disco, do Skylab 7. Do Maurício, qual a música que você trouxe? Ah, não, tem uma música bacana do Maurício, né, que eu gosto muito, que é justamente a última música. Então, não, peraí, um momentinho, deixa eu ver aqui uma coisa. Não precisa não, olha só, deixa eu voltar aqui a perguntinha, então. É, olhando assim pra sua carreira, eu não consigo enxergar algum concorrente, alguma pessoa que chegue perto de você no sentido da sua originalidade, né, dos shows, né, da rapaziada que você se comunica, né, a participação da nossa torcida hoje é gigantesca, é muita gente que gosta de você já há bastante tempo, e você tem essa carreira que você faz questão, é uma opção sua, totalmente independente para você lançar os seus discos do jeito que você quer. Como eu sempre forço um pouco essa participação das nossas visitas aqui, porque durante esse tempo todo do Ronca Ronca na UFM, eu recebo muita mensagem, muito e-mail de gente jovem fazendo música, querendo saber, pô, mas o que virou a música, não tem mais disco, como é que eu faço, né, por onde eu vou, e as pessoas acham que eu sei de alguma coisa, eu não sei de Paul Newman. Então, pessoas como o Skylab, que tem essa longa carreira na independência, que podem passar para essa garotada alguma coisa que tenha sentido, né? Então, Skylab, então a perguntinha, não é uma perguntinha, né? O que você poderia falar hoje? Estamos no fim de 2007, né? Para um garoto de 15 anos que olha para você e fala assim, pô, eu quero ser igual ao Skylab, eu quero ter a carreira igual a ele, ser importante como ele é, falar para as pessoas bacanas que ele fala, enfim, como faz isso? Você sabe que eu queria ter esse garoto, eu queria ter a idade desse garoto de 15 anos, porque quando eu comecei a fazer o meu trabalho, era a época que o vinil ainda imperava, o CD estava começando, e eu fiz um disco chamado Fora da Grey. É um disco em vinil, um disco totalmente independente. Na época, os artistas independentes eram Antônio Adolfo, né? Eram meia dúzia de artistas independentes. Porque havia um abismo muito grande entre um disco independente e um disco de uma grande gravadora, de uma major. Era um abismo você conseguir chegar naquela tecnologia das majors, né? Então, eu fiz um disco horroroso. Tem uns colecionadores que pedem para eu lançar. Eu não vou lançar jamais, porque eu tenho vergonha de lançar esse disco hoje em dia. Mas eu quero dizer que foi um disco em vinil que eu lancei de uma forma independente. E custou caro pra cacete, entendeu? Custou muito caro, porque era caro você produzir um disco, um disco em vinil, tentando chegar perto de um disco de uma major, e não vai chegar nunca, porque o abismo... Hoje... é outra situação. Hoje um garoto, por isso que eu queria ter 15 anos, porque hoje um garoto tem a tecnologia toda a seu dispor, e hoje eu posso te dizer que os melhores discos que eu tenho ouvido são todos independentes, não é de grande gravadora. Então hoje a tecnologia facilita, você pode fazer por um preço barato um disco, você pode ir enxugando, enfim, eu queria ter hoje 15 anos de idade. Mas isso... Deixa eu só aproveitar, o Igris Leandro. Olá, pessoal do Ronca Ronca, meu nome é Igris Leandro, tenho 18 anos e moro em Iguatu, no Ceará. Essa é a minha perguntinha para o Rogério Skylab. Rogério, você disse que estava escrevendo contos, esses outros trabalhos serão publicados, em alguma previsão e tal? O cara é do Ceará e 18 anos. Legal. E você sabe que eu lancei um livro agora pela editora Rocco, o livro se chama Debaixo das Rodas de um Automóvel, né? É um livro de poesias, né? E provavelmente o meu próximo livro vai ser de contos. Esse cara está bem informado mesmo. Vai ser um livro de contos pela própria editora Rocco, né? Estamos já preparando isso. نقطة لا مرهوك أرهي غازر كان نقوتر

Eu me drogo, eu te drogo, não. Eu me drogo, a droga é sua, não. A droga é minha. Se fosse fácil se drogar, quem não se drogaria? Eu me drogo, eu te drogo, não. Eu me drogo, a droga é sua, não. A droga é minha! Olha, eu te olho, não, eu me olho, o olho é seu, não, o olho é meu. Se fosse fácil olhar, quem diria eu? Eu me olho, eu te olho, não, eu me olho, o olho é seu, não, o olho é meu! FM. Ronca, ronca! Eles não param de pesquisar, investigando as ruas. I've been trying to show you over and over. Look at these, my childbearing hips. Look at these, my ruby red, ruby lips. Look at these, my work strong arms. And you've got to see my bottle full of charm. I lay it all at your feet. You turn around and say back to me. Yeah. FM. Da perplexidade que eu fiquei diante do resultado da pesquisa da MTV, que no número sempre superior a 80%, a população jovem disse que era hedonista, egoísta, consumista, que não queria saber de problemas sociais. Look at these, my childbearing hips. Look at these, my ruby red lips. Oh, yeah. Look at these, my work strong arms. And you've got to see my bottle full of charm. I lay it all at your feet. You turn around and say back to me. He says, Sheila Nagui com PJ Harvey, sempre muito pedido no programa da gente. E Marcelo Caipirinha contou já há bastante tempo atrás a história dessa música. Caipirinha, relembra a nossa torcida o que a nossa queridíssima PJ Harvey fala nessa canção. Eu estava comentando aqui com o Skylab que rolou uma conexão aqui entre o Hemisfério Norte e Sul, porque a PJ Harvey estava rolando esse papo do Skylab ser uma pessoa que não tem um concorrente aqui. A PJ Harvey é uma coisa mais ou menos assim por lá, né? Uma pessoa muito única. E essa música é uma música que poderia ser uma letra do Skylab cantando aqui hoje. A Sheila Nagui é uma divindade assim, do sincretismo celta-cristão lá no País de Gales. É uma imagem que aparece nas portas de algumas igrejas no País de Gales, igrejas cristãs, aqui na área de influência celta. A Sheila Nagui é uma mulher de perna aberta e saindo ali da vagina, da vulva da Sheila Nagui, uma corrente interminável de bebês. São 500... Tem aqueles bebês fluindo ali da Sheila Nagui. E a música fala, Sheila Nagui, Sheila Nagui, você é uma exibicionista. Que é um tema que eu acho que o Skylab poderia ter descrito ele mesmo, né? Hein, Skylab, você se envolveria com esse tipo de fragmento sociossexual? Não, a questão do sexo no meu trabalho, ele é uma coisa recorrente, né? O sexo é constante no meu trabalho, né? Eu acho interessante isso que o Caipirinha está falando. Por falar em influência e ideias para o Skylab, chegou um e-mail de um ouvinte nosso falando de uma música do Sonho Imaginário que eu toquei aqui no dia que o João Donato veio acompanhado pelo Bob Silva, né? Como Cenouras. Que na hora que eu mostrei essa música, um disco do Sonho Imaginário muito antigo, 70 e poucos, eu falei, pô, essa é a música com a cara do Skylab, né? Tudo, a melodia, a letra. Eu vou plantar cenoura. Quer mais? Quer mais? Quer mais? Então toma! Um momentinho. Mas o primeiro tapa é meu! Quer mais? Não desiste, né? Então toma! Um momentinho. Mas o primeiro tapa é meu! Perseverante, hein? Então toma! Um momentinho. Ó, pai, estou todo arrebentado, mas o primeiro tapa é meu!

conselho. Entra no banheiro, fecha bem a porta, tampa o basculante e liga o gás. Venha pra cara. É feio pra cara. É feio pra cara. É feio pra cara. É feio pra cara. É feio pra cara. Feio pra cara. Oi FM. Ronca, ronca. Perguntei às garotas que se amarram em mim, porque o meu estilo é dissonante assim. Estou ligado e penso em me desconectar de um ritmo que algumas que transcendentar. Não queira me dizer que eu estou fora de tom, escandaliza esses quadrados. Para mim tá muito bom. Alguém vem me falar que está errado desse jeito. Eu digo está desafinado e para mim não é defeito. Pois quero ver as notas fora de lugar, mesmo sabendo que nem todo mundo vai assimilar. Este surf atonal é um surf atonal, que não é bossa nova, mas é muito natural. Sigo em meu caminho e para mim está tudo bem. Me ligar e mexer em tudo e ninguém. Pois tá na hora de falar de filosofia, manter o pensamento alerta em plena sintonia. Thank you.